faço o meu. Vagabundo pode falar o que for. Eu estudo, trabalho pela vida, eu tenho amor. Linda música, herança que veio do meu avô. Sigo forte, nego, não adianta vir de caô. Deixa quieto, meu mano, eu tô aqui. Vitória na música, virar um faz-me rir. Já pensei em desistir, o destino que quis assim. Muita coisa eu já vi nesse mundo afora. Mesmo sabendo que o meu som demora, recompensa do corre de quem tem paciência, de quem sabe analisar. O rap só é excelente, sabendo que não é fácil fazer um som da hora. Pra tocar no bar, pra tocar no rádio, em qualquer lugar, do sul a São Paulo. Humildemente eu faço o meu 100% pelo certo. Deixa eu ganhar o meu dinheiro quieto. Carro, rima, sexo, mina, o verdinho vem pra mim. Fala, boa, disciplina. Deixa eu ganhar meu dinheiro. Carro, rima, sexo, mina, o verdinho vem pra mim. Deixa eu ganhar meu dinheiro. Cada um com seu cadastro, só escuto o som. Sinceridade pra falar e pra mim tá bom. Quem não quer isso pra vida eu desmereço. Não, não tô na razão. Simplesmente falo o que quero. Na hora que bem entendo, começo, não perco tempo. No momento é isso que vai matar o meu veneno. Quem não quer mulher? Quem não quer dinheiro pra poder viver livre sem veneno? Cansei de esperar, cansei de pedir. Tô tirando uma onda nesse som pra agredir. Tá ligado do grave que balança o carro da roda. Cromada das minas do palio, esse som é o rap que vai bombar. Vagabundo sabe a hora acreditar. Sangue bom, bom vivan, deixa a vida me levar. O que é meu tá guardado, as estrelas vão contar. Carro, mima, sexo, mina, do verdinho vem pra mim. Fala, boa, disciplina. Deixa eu ganhar meu dia. Carro, mima, sexo, mina, do verdinho vem pra mim. Fala, boa, disciplina. Deixa eu ganhar meu dia. Jackson, deixa eu ganhar meu dia.